4076, taxia via Juliette, posição 03, pátio principal. Apenas atento à aeronave ingressando no pátio principal via pátio 3, ok? Seguinte, Juliette para 03, cara atento à aeronave, azul 4076. Quebec, stand-by de copo, ok? Just confirm aí pelo número 4. 9359, essa identificação vai chegar da Bonf, distância para 4 mil pés. O ajuste 10 no 3. Identificou Bonf, 4013, estamos no 0. Opa, 9359. Essa tá com 6 Juliette para ingresso. Alfa, reportando a 6 Juliette, 32 no mês. Oscar Bravo Eco desça para 2 mil pés, o ajuste 10 no 3. 2013. Otan 3895, pode vá no momento direto ao arbor? Otan 3895, autorizada. É, direto ao arbor, obrigado. Otan 3895. Oiceno, baixando travado, campo aviso. Gente, continua a aproximação, guardando a pista livre. Web 6721. 6721, continua a aproximação. Mantenha a posição na linha, na Lima, guardando ingresso no pátio. Webjet 6721, vento 200 graus, 0 menores, livre pouso, pistão na 0. Livre pouso, 1 a 0, 6721. X-Ray Golf Sierra, decolado 243, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia, senhor Sierra. Atentando a aeronave da Varig sendo rebocada, vai prosseguir para o 07, ok? É, VLS para 1-1-3-2 também. Vitor Mike, Quebec, Ariel, to copy. Cleared to Cairo Lorenzo, 1000 feet, runway 17 to take off and after take off, turn right to Ache Alpha Charlie Echo Corridor. Salvador departing 120.8 and scope 0161. Back correct, just confirm people aboard. Okay, to start up and take off now in 118.6, QNH 1013. Vitor Mike Quebec, clear to set up, report right for taxi. Okay, Vitor Mike Quebec, approach taxi, report on hold short, taxi to left, correction runway 17. Vai partir até 1-1 e após o parque da mesma autorizado ingresso. E taxia via parte principal, Índia e Alfa. E no ponto de espera chamando a torre em 118, decimal 612. Para a passagem do TAM, taxia via parte, Índia e Alfa para o ponto de espera chamando a torre 118. Tchau. Solo 45, solo 121, decimal 9. 1219, 6721. Solo Salvador, Abjet 6721, Lebron, boa tarde. Abjet 6721, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, posição 04, agilizando na medida do possível, por gentileza. Alfa Juliette 04, agilizando 6721. Solo Varig Vitor Bravo Kilo, finalizando o reboque na ponte 7. Gente, bom dia, frequência livre. Bom dia, obrigado. Decimal 4-5. 125454 Maria. Bravo India Charlie, fique apenas atento a um Boeing da Webjet, ingressando agora via Juliette, vai parquear até o 04, ok? Certo. Vitor Mike, Quebec, clear to line up, runway 17, report ready for takeoff. Hello, Vitor Mike, Quebec, line up and takeoff, runway 17, wind 140 degrees, 09 knots. Dan 3895, Recife, dando 22 decimal 8, alternativa no 26 decimal 0. Chamada Recife, 1228, alterno 260, Dan 3895. Obrigado, boa tarde. Estabilizado em LS, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, complete, chame torre, ano 86. 18-6. E, boa tarde, Papa Romeu Oscar Bravo Eco, a 3 milhas do externo, estabilizado com campo à vista. With my Quebec Airborne at 4H, Salvador Depart Control 120.8. 8-0-8, Quebec. Oscar Bravo Eco, tinha aproximação, reporte visual com campo baixado, travado, ajuste no 0-3. Gostará, Oscar Bravo Eco. O Bravo India Charlie, a linha decola sem parada? Afirma. Fez a linha decolar, pistona 0, vento 150 graus, 09 nós. A linha decola, Bravo India Charlie. Quebec mantendo meu pé no corredor, Axé, reporte na farol da barra. Qual o nome do Axé, reporte na farol da barra, Quebec? Dan 9359, desça para 2000 pés, ajuste no 0-3. 2000 com 1013, 9359. Controle Salvador, Dan 3804, atingindo 150. Dan 3804, sem identificação, chegada a Mari, desça para o 050. 050, 3804. November, mantém com as suas slides, ingresso no corredor. Gente autorizado, Oscar Bravo Eco. Eco, November, aguarde. Zulu 90 na Pro, fala então põe um reporte pronto para descer. Charlie, nosso Cordial Boa Tarde, cruzando 2000. Bravo, Intercard, atendente, contato radar, sul para 410, saída Momo. Atenção, 410, saída Momo, Brasil, Charlie. Salvador, muito boa tarde, é Trip 5240. Trip 5240, sua identificação chegada a man, desça para o 060. Identificou, está ciente da informação Sierra, descendo para o 060, 5240. Autoriza o Bravo India Charlie, voa direto Momo. Bravo India Charlie, autorizado direto Momo. Direto Momo, da presente Charlie. Jan 9359, autorizado final LS, reporte estabilizado. Autorizado, reportaremos a 359. 852, direita, saldo 121, decimal 9. Direito 219, Bravo Eco, Mosca Bravo Eco, boa tarde, confirmando Pátio 3 ou prossegue para Pátio da Aerostar? É, Pátio 3, senhor. Sim, está aqui em frente, Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Tá 38404, vou ITAP. Bravo India Charlie, aguardando assim que possível, voar direto frote. Gente, Bravo India Charlie, aguarde. Ou Kong Bu. A vinte Charlie, voe frote. Tá presente, direto frote, obrigado. Olho Salvador, muito boa tarde. Gol 1924, ciente da Sierra, descendo a 170. Gol 1924, sua identificação, chegada a Mário, desça para o 070. Gente, ficou a chegada a Mário, desce ao 070, gol 1924. Possibilidade de mudança de nível para 370, com o Bravo India Charlie. Intercede aguarde. Através do farol da barra, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, frequência livre para coordenação. Frequência livre, Quebec. Estabilizou, visual 9359. 9359, complete torre 18 decimal 6. É, 18-6? 18-6. 18-6, 9359. Bravo India Charlie autorizado 350. 350, Charlie. TAM 3804, desça para 2000 pés, o ajuste 10013. 2000, TAM 3804, 1000, na demora. TAM 3804, poderia passar a ITAP abaixo dos 50? TAM 3804, autorizado. Bravo Índia Charlie, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85. 12545, 12685, obrigado. Torre Otana 359, final, pista 10, trem baixo para lá. Tanab 359, autorizado pouso pistão 10, vento 140 graus, 09 nós. Ok, livre pouso, 9359. Início da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 50, 16 no transponder. Está autorizado Guarulhos, nível 340, decola pela pista 10, primeira curva direita, no perfil da saída Arbor, voando até Elefa. Após Elefa, Ampezulu 21, após a rota do plano. Frequência de controle 728, transponder 5016. Correto, portão 10, chama pronto. Inspecionamento 6741 da web. Chamada pronto, só confirmando o transponder 5016. Afirmativo, 5016. Tá, ok, obrigado. 5240, desça para 3 mil pés, o ajuste 1013. 3 mil pés, 1013, 5204. Gol 1924, desça para 4 mil pés, o ajuste 1013. 4 mil pés, 1013, gol 1924. Afirmativo, pátio 3, autorizado Barra Grande, Serra Índia, Romeu Índia, nível 100, decolagem da 10, com curva à direita no perfil da saída Coral. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5572 no transponder. .3204, autorizado final LS, reporte estabilizado. Reporte parado, 3204. Apenas modifica o transponder para 0121 no transponder do Mike Romeu. No passe 3, reporta pronto para acionamento. Sim, Tiago Zulu 90. O ajuste no 0 no 3. 150 graus com 8 nós. Direita, saldo 121, decimal 9. Livra 129, 9359. Com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta a Perwisk 50 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5035 no transponder. Tente, autorizou 360 vitória, decola da Delta, primeira curva direita da El, Leda e Eudes. Intercepta por isso 50 atrás, transforma em rota. 12 decimal 8, 5035 no transponder, azul 4089. Correto, portão 3, chama pronto para o inspeccionamento, azul 4089. Chamaremos 4089. Solo 9359, livrou na sua escuta. Solo 9359, taxi via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette 05, 9359. Golf Serra na escuta do controle Salvador. Mike, Mike Romeo, confirma pro AB? Quatro pessoas agora. Quatro pessoas, táxi autorizado via parte 3, após prossegue parte principal, taxiway Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia, um ajuste no 0 no 3, um bom voo. Pode. Para 2.000 pés, autorizado final LS. 2.000 pés, autorizado LS, 5240. Solo Salvador, objeto 6721. 1924, curva esquerda na Pro 095, parada passagem a um transporte em frio. Esquerda 015, gol 1924. 19, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5047 no transponder. Autorizado, Fortaleza, nível 330, peso 19, igual da pista 10, com curva esquerda, Momo Frutinho, 208, controle, 5047, o transporte. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento, Webjet 6721. Chamarei. Zero, sua identificação, chegada a Mari, desça para o 050. Identificou, 050, perfil Mari, 1602. Salvador, o gol 1754, ciente da informação ATIS, cópia Campina Grande. 1754, formação em curva Tango, Campina Grande, autorizado nível 390. Decolada 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5051 no transponder. O voo 1754 está autorizado Salvador, Campina Grande, 390. Decola da pista 10, curva esquerda, Puca Zipar. A intercepta Upper Zulu 10. Vai chamar o controle após decolagem na frequência 120 de decimal 8. 5051 é o transponder. Correto, portão 8, chama pronto para o pushback acionamento, gol 1754. Reportará pronto, gol 1754. Torre Salvador, muito boa tarde, é Tripe 5240, 2 milhas de externo. Tripe 5240, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 3. Reporte, baixado travado. Tomaremos 5240. Mike, Mike Romeo, a linha decola de imediato quando solicitado. Autorizado linha e manter cabeceira no 0, Mike, Mike Romeo. Nosso limite será magnético 120 do Simbra. 120 do Simbra, obrigado. Tan 3804, solo 06, para liberar a direita, agilizando, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. 3804. Fechou e travou o trip 5240. Trip 5240, curtindo a aproximação, guardando a pista livre. Mike, Mike, Romeu, vento 150 graus, 09 nós, livre decolagem, pistão no 0. Salvador, Bom, boa tarde, eu estou na 3804, livrou, toma na sua escuta. Então, 3804, boa tarde, taxia Alfa em reportando seu taxia Juliette para ingresso. Volta lá, Tisagori, 3804. Final de 2000, 5240. Trip 5240, autorizado pouso pistão no 0, vento 150 graus, 09 nós. Livre pouso no 10, trip 5240. Confirma o vento novamente, senhor. 140 graus, 09 nós. Ciente, 5240. Mike, Romeu, decolar 208, controle 120, decimal 8. 1208, grato, Mike, Romeu. Então, se dedicação a chegada à matriz para o 080. Tendo esse para o 060. Temos 060. Controle, muito boa tarde, Alfa Tango, Mike, Romeu, transfere na sua frequência. Mike Romeu, após 2000 pés, vou direto Coral. Após 2000 Coral, grato, Mike Romeu. Mike Romeu, confirmando, após 2500 pés, vou direto Coral. 2500 pés, boa, após 2500 pés, vou direto Coral, Mike Romeu. 192446 para localizador, curve à direita na proa 130, desça para 2000 pés. O ajuste 1030. Proa 130, descendo para 2000 pés, 0-3, voo 1924. Voo 924, reporte estabilizado. Sente o 924. Trip 5240, solo 09, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219. Solo Salvador, bom dia, Trip 5240. Trip 5240, boa tarde, taxa Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa, taxa Kilo Pat 3, sinalizador, 5240. Do Novembro, chame Torre, 1-8, decimal 6. Zulu Novembro, cumpriu o controle. Me avistado, reporte final 35, baixado e travado. Confirmo de base para final, baixado e travado, Novembro. Rápido Novembro, avistado, autorizado pouso pista 35, vento 140 graus, 10 nós. Novembro. Zulu Novembro, controle Salvador. Eco Zulu Novembro, transmissão a cega, chame Torre, 1-8, decimal 6.